MS Zona Zero, bom dia. Macaco Delta, prossiga. Tá aberto, canto o farol de Itapuã. Gente, Macaco Delta visual para a nave nacional? Ativo. Tem condições de cruzar o sinal da pista 1 ou 0, retaguarda do mesmo? Acima, ativo. Oi, Salvador, Gol 561, LS 10, bom dia. Mais recuperado, autorizado cruzar o sinal da pista 10, a retaguarda da aeronave que se encontra no sinal. Reporta girando base para a pista 17. Para girando base da 17 pela direita, mais recuperado. O Gol 1561 pisou agora com o tráfego, livre com o uso pista 10, vento 180 graus, 119. Esposo, Gol 561. Quando 561, o helicóptero na cruzada final da pista 10, a retaguarda não interfere com o seu pouso. Sim. Gol 1621, decolou 53, controle 120, decimal 8. 208, 1621, uma boa. 1621, passando 1600, na Bell. 1621, contato radar 360, saída da El. 360, da El, gol 1621. Cheque modo, cheque transponder, Guajão 07, ainda não recebo a 1010 no o transponder 1717, posição normal. Passará sinal baixado, travado. No 1561, solo 54, libera direita, solo 121, décima 9. 219, bom dia, 51. Com a moto. Confirme para o controle. Autoriza voar pro de moto pro 621. Autorizado Leda, pro gol no 621. Leda, 621. Só o Salvador, boa tarde, gol 561, livra nossa, está escutando. Gol 561, Satia Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, claro. Chanel 6140, call Recife 12685, 12545. Norte, livre táxi, Yacht, com cautela. Achação na frequência livre. Vai, muito Recife, fique com a força, viu? Confirmando, é o Cometa 56? Cometa 56, pronto, cópia. 56 para Belo Horizonte, autorizado nível 140, via Golf 677 até Ilhéus. Após, prossegue conforme rota do plano, decolagem pistão 0, com primeira curva direita na saída Coral. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. Aciona 5571, Cometa 56. Tono 864, identifica a chegada a Mário, dessa 050. Vitor, Kilo Delta, confirmando Pátio 5, confirma o TLB? Kilo Delta, pronto, cópia. Paulo, espera, confirma para o Lápis 47, tá? Confirme TLB autonomia alternativa ou ADS 847? 2 a bordo, Alterna Salvador, 3 horas de autonomia. Chama Recife, 1251-3325. 251-3325, agora 621, até mais. Rumo 561, observando a passagem do 767 da APSA, prossegue via Juliette, gate 02. Entre após o 67 APSA pro 02, 56 Lagoa. Vitor, Filo Delta, cópia. Vitor, Filo Delta, João Durval, 060, autorizado, decola da pistão 0 com curva à esquerda, saída Momo, controle Salvador 1208, torre 18, decimal 95. Aciona 5576, Vitor Kilo Delta. Firmando, 17, mantém curva esquerda, Momo, saída. Vitor Kilo Delta, livre acionamento para táxi, torre 118, decimal 95, bom dia. Número 7, reporta fora da barra. Não prossegue mais Frondina. Carro 8487, autorizado alinhado, colar pistão 90, vento 90 graus, 109. Livre decolagem, alinhado decolar, pistão 90, ato 8487. Estacionamento no 11. Interessal? 1648, pronto para puxar e segue estacionamento no 11. Tem coordenação do equipe de solo e chama pronto para o ataque, segundo 648. Estacionamento, 648. Delta 56. Livre táxi, chame no ponto de espera do hotel. O 207 identifica a chegada a Monfim, desça até o 0620. Sapatão Golf, para o hotel Kilo, contato radar 60 milhas, Salvador. Reporte ideal de descida. 8487 decolado, 03, controle 208. 208, bom dia. Estou para sequenciamento, descendo até o 050, hotel Oscar, hotel Kilo. Zoo 4207, redução 2509. Que vai seguir como número 3, aeronave que o precede uma aproximação, um transporte em firma. Controle Salvador, APSA Cargo 847, decolado, cruzou 4000 na PUC Aracaju. APSA 8487, contato radar 350, sai da PUC. 350 na PUC, autoriza direto o Aracaju para o APSA? Autorizado Jamo. Ok, Jamo por enquanto, direto em redução 350, APSA 487. Gol 1648, está pronto para o táxi, com autonomia de 68, nosso alternado é Salvador. Confirma o POB e a autonomia, gentileza? Estimativo POB de 68, autonomia 2 horas e 16, alternado Salvador. Gente, gol no 648, confirmando o transponder 5022. Táxi livre via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 10, Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1097, bom dia. Ok, bom dia, vai chamar o ponto de espera 295, só para confirmar, não tem problema aí para sair daqui não? Na saída, tem um documento aqui que, na verdade, as aeronaves de categoria Charlie poderiam sair por meios próprios, teriam condições de sair meios próprios. O documento foi confeccionado após alguns testes da companhia, da Gol. Não, tá ótimo, então é só pra gente saber como é. Beleza, muito obrigado. Ponto de espera 1895, tá certo? Obrigado. Confirmando o transponder 5022 no 648. 5022. Alô, Gol 1094, tem informação uniforme, autorização para Fortaleza. Gol 1094, pronto, cópia. Pronto. Gol 1094 para Fortaleza, nível 370, autorizado, via antes do 19 até Bangu, após direto a Bucu, direto Fortaleza. Decolagem da pista 10, com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 120, decimal 8, Torre 18, decimal 95, aciona 5012, 1094. Autorizado 370, conforme apresentado, tudo 19, com a Bucu 28, Fortaleza. 10 é decolagem, com curva esquerda, Momo, Frati 208, 1895, transponder 5012, gol 1094. Bolo 094, correto, chuve pronto para pushback, chuve. Semana pronta, bolo 094. Salvador, bom dia, gol 1648, passa o ponto de espera da 10 pronto. Hotel Oscar, hotel Kilo. 056, decolou 07, controle 1, 20, decimal 8. Alfa 5 Romeo, controle 120, Alfa 8. Tuta. Poderia ser uma ponte com o Pavatangó, Coronel Kilo, e solicitar que o mesmo chame na frequência da, do controle Salvador? Mas o Coronel Kilo, ele está em que frequência? Na mesma, 1208. Ok, o Coronel Kilo na escuta do Gol 1864. Oscar Hotel Kilo, é o Gol 1864. Zero. Ali mantém no zero, Gol 1864. São 2085, Terra 2545. 2085, 2545, bom dia. Tá batendo Oscar Hotel Kilo, controle? Solo Salvador, nosso tá pronto pra puxa aqui na casa. Identifica. Confirme. Sente, reporta visual com local de pouso. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, controle Salvador. Controle Salvador, Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo. Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo, controle. Você vai decolar de Jardim Amazonas, até controle de Salvador. Passeando aqui 300 pernas no litoral, com dois a bordo, 4-0-1-5, Romeo Oscar Bravo. Sente, destino Salvador? Afirmativo, senhora. Ciente, o mantendo a linha do litoral, reporta através de Pituaçu. Pituaçu, já passando Pituaçu, senhor. Romeu Oscar Bravo, torre 1895. Alô. Controle o Cometa 56, procedendo na saída Coral, cruzando 3.000 pés. Cometa 56, contato radar, da presente rua Coral, subindo a 140. Cometa 56, rua Coral, nível 140. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, controle Salvador. 1864, pode chamar a torre? 1895, Gol 1864. Boa, muito obrigado. Romeu Oscar Bravo, reporta para o Sapuã. Para o Sapuã, Bravo. Romeu Oscar Bravo, confirme o transponder que estacionado? É 0165, senhora. Gente, graças. 56, voa Coral. Meia tá 56. Cometa 56, voa Coral, da presente. Na rua de Coral, da presente. 64, passando sempre, abaixou e travou. Gol 1864, São Roger, destino 097. Sobre ponto, pistão 90, vento 170 graus, ano 2 mais. 38, 4 horas e 20, alterna a vitória. Mandamos duas aeronaves efetuar ponte com o senhor, sem nenhum contato. Normal, será até o pelo. 12 mil pés, ajuste na 097, reporta estabilizado, Oscar Hotel Kilo, mantendo a velocidade. 2000, ajuste no 097, mantendo a velocidade, Oscar Hotel Kilo. Vou a Duna da presente, Oscar Hotel Kilo. Controle Duna, Oscar Hotel Kilo. Controle Salvador, controle Salvador, boa tarde, o voo 1648. 1648, contato radar 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, voo 1648. No zero, com primeira curva confirmando, vai ser direto Aruba e direto Belo Horizonte. Decola da pista no zero, curva direita, saída Coral, após Coral, direto Aruba e direto Porto Seguro. Controle Salvador, 120.8, torre 98.95, aciona 5575, Cometa 99. Tempo para o 60, azul 4207. Azul 4207, 274, mil pés, ajuste no 097. 4000, 2 a 7. Pronto para fugir, confirmando, tem livre sonamento no site militar, chama pronto táxi, o Cometa 99. Salvador, bom dia, 620 transfere, passa 190 emitida 1850, informação só. Xané 6200, identifica a chegada à Mari, desce até o 050. 050 na Mari, poderia voar ITAP ou Duna, 6200? Autorizado ITAP. ITAP, 6200. Odete? Gente, ordenar o controle, só um minuto. Solo 1964, solo 14, libera a direita, solo 12119. Direita 219, obrigado. Romeu Oscar Bravo, livre pouso, pista, correção livre pouso, pote 4, vento 170 graus, 129, reparte no sol. Alô? Solo 1864, livrando, bom dia. 1864, táxi Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 62, 864. Fernando 08, muita chuva. 30, tem como limite localizador. Direita 230, limitado pelo lado. 74.400. Controle Salvador, boa tarde. Papatango, Vitor Kilo Delta decolou, passando 1500 na Momo. O Vitor Kilo Delta suba para o 0620, voando o Momo da presente. Direto o Momo subindo direto para o 060, Vitor Kilo Delta. Azul 4207 nessa proa, desce para 3000 pés, ajuste 1017, guardando o vetor final para o Loki. 3000, guarda 1017, aguardando o vetor final para o 260. O Delta, cheque modo Charlie. Pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Autorizada a decolagem, 3-5-5-9. Controle Salvador, 1-2-0-8, torre 1-8-9-5, aciona 0-1-7-2, Juliette Bravo Delta. No azul vai cruzar um pouquinho para a esquerda para evitar uma formação, 4-2-0-7. Sente. Controle, Vitor, Kilo Delta vai passar 4000. Tá encontrando os lives pela tua modificação. Subiu ao 065. Tá estimando o pouso João Doval aos 142. 1430, Vitor Kilo Delta. Hora certa, 1416, pouso no 430. Sim, Matinho. Sente. Onde será que tá o Kilo Controle? Tá estabilizado no localizador. O pouso será na 1-0 ou na 1-7? Confirmou o vento ainda para até o quilo. 1-6-5 com 10. Liga. Ok, através dessa ataque que nós estamos passando a Delta aqui, forma uma grande quantidade de urubus aqui, e decolou o colega da trip aí e quase pegou um, tá? Tá muito, quantidade que eu voando muito baixa aqui. Gente, tá bem no eixo de decolagem, próximo a taxi Delta? Isso, exatamente. Exatamente, até ele decolou o trip aí, quase acertou um também. Gente, obrigado pela informação. Vamos informar aí pra aero. Obrigado. Subindo ao 065. Direto, subindo ao 065, Vitor Kilo Delta. Salvador, Estanha 6255. Azul 4207 para o localizador, esquerda para o 1150. Esquerda 1150 para o Lac, passo 2 a 7. Chané 6255, identifica a chegada Mari, desce até o 0620. 060-6255. Voo no 648, Recife, 2685, alterna 2545. 7. Ok, cancelou agora os 1-7, livre base pela direita da 1-7. Faça uma base curta, por gentileza, reporte final da 1-7. Quem vai realizar a base curta vai reportar na final, 1-7, volta para até o quilo. Linha do Itaragua, transferência. Alcântara, excelente guardião 07. Azul 4207 está livre, LS. Está já DNS, 4207. Controle Salvador, trip 5595. Trip 5595, contato radar 200, saída da Elda, presente rua da Elda. Presente da Elda, trip 5595. Paulo. Vai decolar a partir da interseção com o hotel? Sim, chama a torre 198, decimal 95, comenta 99. Controle, o Guardião 07 na vertical de Itapuã. Torre 1895. 1895, obrigado. Vitor Kilo Delta, bota um novo cheque no modo Charlie. Yes. Passando o Duna, localizador 4207. Completa com a torre 1895, azul 4207. 1895, bom dia. Direto para a parte do Ryan, confirma. Afirmativo. Ok, atento ao Guardião 09, que está taxiando no pátio e pode cruzando a final da 10, agilizando, Guardião 07. Ciente, agilizando o Guardião 07. Posso contar o quilo, livre pouso na 17, o vento de 1,80 graus, uma dúzia de nós. Livre pouso no 7, espero até o quilo. Cometa 99 decola a partir da interseção, confirma. Alinha e reporte alinhado pronto para a decolagem, Cometa 99, na interseção. Azul 4082, identifica a chegada à mar e desce até o 070. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, final de 8 milhas, localizador. Azul 4207, complete aproximação, guarda autorização, proposto. Olha. Cometa 99, livre decolagem da 10, a partir da interseção, até o vento 180 graus, uma dúzia de nós. Liga. Já atingiu 065? Já atingiu 065. Gente, desliga o modo Charlie, eu recebo 000 no seu modo Charlie. Parte do Graero, vento 180 graus, uma dúzia de nós. Gente, Guardião 07. O hotel Oscar Quilo no solo aos 2-0, parte 5, não é isso? Sim, o hotel Quilo está livrando na patata. Ok, gente, o Oscar Hotel Quilo, a estação na frequência livre. O Guardião 09 tem condição de taxiar sobre a pista a baixa altitude e decolar a partir da cabeceira 35 com o ProSul? 5595, apenas corrigindo, a saída sarada é o Leda, após o Leda, voa direto. Speed da é o Leda, após Leda, direto, de 5595. O azul 4207, o vento de 180 graus, uma dúzia de nós, informa o helicóptero da PM taxiando sobre a pista auxiliar a baixa altitude, não interfere no seu pouso, está autorizado o pouso na 10, o QNH 10 no 7. Autorizado o pouso na 0, 4207. Cometa 99 decolou aos 22, o controle em 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8. 6255, desça para o 050. 050, 6255. Azul 4082, desça para o 0620. 0062, bom, 0062. Salvador, Cometa 99. Prossiga. Cometa 99, decolado Salvador, saída Coral. Gente, o Cometa 99, acessão 140, saída Coral. Cometa 99, acessão 140, saída Coral. Acione código 5575, o Cometa 99. 5575, Cometa 99. 6255, desça para 3 mil pés, ajuste 1017. 09? 3000, 1017, Cometa 99, voa da presente, direto coral. Cometa 99, voa da presente, direto coral. Para descida, vindo aqui lá dentro. Desça com referência de usuário, reporta cruzando 2500 pés, o Victor Kilo Delta. Descendo, reporta cruzando 2500, passando 2500, Victor Kilo Delta. Já está passando 2500? Negativo, vai reportar passando 2500. Gente. Controle, Guardião 09. Guardião 09, 500 pés, via litoral. Via litoral, precisa fazer um sobrevoo na paralela para verificar a situação? Teria condições? Pode iniciar o sobrevoo, Guardião 09. Reporta lá e pequeno. Fala, Salvador. Um bom dia, Azul 4207, livrou. Virou na direita. Azul 4207, táxi via Alfa, Juliette, gate 09, atenta, follow me através do gate 8. Alfa, Juliette, gate 09, atenta, follow me no gate 08, Azul 4207. Salvador, bom dia, tá 3191. Informação, temos helicóptero da polícia efetuando patrulhamento próximo ao marcador. Tá ciente, 6200 graus, 2195. 6255, Dachané, 2000 pés, ajuste 1017, está livre, LS. 2000 pés, 6255, reportarei, LS. Dachané, 6200. Sentindo a aproximação, reporta tenta baixo travado, altímetro 10107. 10107, reportará 6200. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5025, TAM 3191. Sente autorizado para o caminhão nível 640, apêndulo 10, Esmap, Múltiplo, Barbacena, decolando da pista 10. Curva à direita na saída da El, Leda Ponte. Controle 1208, torre 1189, ponto de transponder 5025, TAM 3191. TAM 3191, correto, chame pronto para pushback acionamento. Permanece frequente 3191. 6200 estabilizou, já baixou o travão. Xaner 6200, livre sobre retenção 1-0, vento 180 graus, 1-2-2. Confirme, 1-8-0. Pode ser 8-2. É pista molhada para o 6200? 6200 negativo. Grato. A 56, chama Recife 251, alterno 3325. Recife 251, 3325, alterno 3325. Confirme o setor do voo local. 09, segue como número 3. 4.010, redução 2109, é o número 3, o número 3. Trip 5595, Recife 251, 3325. Da pista 197, com o próximo, controle Salvador 120.8, torre 118.95, aciona 0125, Maicato Delta. Mike 5 Delta, acionando por conta de Xalvaro Táxi. QLS, CNA 6255. Torre 1895, bom pouso. 1895. 094. Correndo, o que pediu? Solo, Embraer 190, da Azul, já precisa parquear no gate 09. Pode soltar o parkeamento do mesmo, tem livre pushback, chame táxi, segundo 094. Posso dar o parkeamento, não, está atualizado o táxi, o registro está atualizado o pushback e acionamento, chama táxi 094. 4.107. Vitor, Kilo Delta, frequência livre. Gente. Isso, 2-9. Atenta possível, bando de espaço do meu material do taxiway. Chame só o 1-9-9. Gente, 2-9, reporta grande quantidade de pássaros na pista. Suficiente, grata. 0-9, confirma o destino. Alô, bom dia, CNA 6200, levando as suas coisas. CNA 6200, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, 6200. Na pista, arremeta em frente, suba para 2.000 pés, chame controle, 120.8. Arremetida, CNA 6255. Espera, ou não, Beto? Azul 4082, desça para 3.000 pés e efetua espera em duna. Desce para 3.000 pés e efetua espera em duna, azul 4082. Azul 4489, desça até o nível 0620 e efetua espera em bons. 0620 e espera em bons, já está reduzindo o máximo para evitar a espera 4489. Gente, inicialmente espera devido a pássaros na pista. Controle Salvador, é o CNA 6255, arremeteu por instruções da torre. Sente, o CNA 6255, completa a esquerda agora na trua 020. 020, 6255. É o periquito. Azul 402 vai iniciar órbita em duna com curva pela direita, atingindo 3.000 pés. Gente. Sete Bravo Delta, livre decolagem, pistão 7, o vento 190 graus, 139. Ponto 094182 a bordo, 13h29, alterna Natal. Ponto 094, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1097, bom dia. Atualizado, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 295, 27, bordo 0094, obrigado, bom dia. Novo Salvador, táxi 1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9- Boeing 737 da Gol, a retaguarda, após iniciar seu pushback. Chame pronto para o táxi, então 319. Essa pode passar do Gol na retaguarda, iniciar o pushback em funcionamento, está 319. 082, desce para 2.000 pés, tem condições da presente. Descendo para 2.000 pés, o azul 4082. Descendo para 2.000 pés, azul 4082. Deixa no 7, reporta a linha de pronto. Subiniciamento para 3.000 pés. 3000, 6255. O aeronave na escuta, informa que a pista liberada da presente. Guarda as alterações para ILS XP da Pistão 90. Olá, o nome é 200. Puxa, né, também, tá assim. Contato radar 090, sai da Conde, Juliette Bravo Delta. Olha pra direto Conde, Bravo Delta. Autorizado. Direto Conde, Juliette Bravo Delta. Autoriza a posição pela, o Azul 4489, direito. Mantenha, espere em bom fim. O Azul 4462 é o número 4 na aproximação para a pista 10. Gente, o 4489. Azul 4082 está livre, LS. Livre, LS, Azul 4082. O Gol 1162 autorizado descida para 4000 pés e segue como número 4. Qual é o número 3? O 1162 desce para 4000, continuando a espera intacta. Inicialmente sim. O Oceanair 6255 completa a esquerda para o A240. 240, 6255. Gol 1162, abandona a espera e voa na proa norte. O Gol 1162. Abandona, voa norte, 1162. Estabilizou? Estabilizado, 4082. Torre 1895, bom pouso. Torre 1895, 4082, bom dia. Azul 4489, abandona a espera, prossegue na chegada. Abandona. Chanel 6255, 2000 pés, ajuste Chanel 097, Chanel 6255. 2000 pés, 1017, 6255. Descendo para 2000 pés, o 6255, completando a esquerda para o 200. 200, 2000 pés, 6255. Gol 1162, até 3000 pés, ajuste 1017. 3097, gol 1162. Até SMAP, após direto Lufto, direto Barbacena. Decolagem pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5030, gol no 556. Recente Guna 556, autorizado Galeão, nível 360, peso Lu 10, Smart, Lúcio, Babacena, decolada 1-0, no perfil da Dael, Leda, Mótica, controle 208, 2295, aciona 5030, tá no 02, do Guna 556. Guna 556, correto, chame pronto para pushback, seu nome. Vanessa, foi excepcional, Guna 556. Milhas. Sente, 10 milhas, o Mike Eco Delta nessa proa? Afirmo. Sente. O limite é o lock do gol 1162? O Oceanair 6255, completa a esquerda para o 150 nesta proa, intercepta, reporta estável. 150, intercepta, 6255. Gol 1162, para o localizador, completa agora a direita para o 80. Direita 080, limite é o lock, gol 1162. Controle Mike Eco Delta, solicitando ascensão para 1000 pés na proa 1470. Gente, no 1000 pés, Mike Eco Delta. Delta. O 1162, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporta estabilizado. 2000, 1017, reporta estabilizado, gol 1162. Vai atingir 4.449. Sente, confere. Gol 1094, completamente pronto para decolagem. Firmo. Sente, após o azul na curta, alinha e mantém pista na zero. Após o azul e mantém na 1-0-0 na curta. Táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-7, um bom dia. Estado 1-0-1-7, livre táxi via pátio Índia, quando pronto no ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, bom dia. Azul 4082, solo 38, agilize liberação via fax, solo 1, 2, 1, decimal 9. Grana Fox, solo 219, azul 4082. Delta vai aguardar. Aguarda pista livre, ajuste no 0 no 7. Acesso escuta. Delta 1895. 1895, Mike Eco Delta. Lagem pista 1-0, vento 1-8-0, graus 1-1-9. Livre decolagem pista 0-0-0-9-4. Azul 4489, desce via para 2000-2017. Via 2017, tá 4-3. Estabilizado localizador, gol 962. Gol no 162, completa a final, torre 1895, bom pulo. Sabe se é boa. Para essa porra, Mike Eco Delta. Juliette, gate 1-0, atento ao Palomino através do gate 8. Taxi Alfa, Juliette, gate 1-0, atento ao Palomino através do gate 8. 4-0-8-2. Funcionário 6255, vento 1-80 graus, 1-0-9, livre pouso, pista 1-0. Torre, confirme, foi para o 6255. 6255, livre pouso, pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 1-0, funcionário 6255. Gol 1-0-9-4, decolou de 4-0, controle 1-2-0, decimal 8. 08, bom, 0-9-4. Bom dia, 3191, visual, aeronave nacional, ponto de ponto de espera, bom dia. 389, está livre, aliás. Gente, 4. Gente, onde é que o Delta mantém entre o farol de Chaponha e aguarde. Oi Salvador, bom dia. Gol 1162, baixou, travou, passando em Jacé, visual 1-0. Gol 1162, bom dia, o time 1-0, 1-7, abaixo de pista livre. Abaixo de pista livre, gol 1162. Venha 255, solo 41, libera a direita se possível utilizando, solo 1-219, bom dia. Ok, direita 1219-6255. A posição 03, sem dar informe, quando possível, o 340 Guarulhos. São 3859, pronto, 4. Para o 3895. São 3895, pronto, 4. Pronto, 4. São 3895, para Guarulhos, nível 340 autorizado, via peso 1-0, até Bridge. Após, prossegue conforme rota do plano de voo, decolagem pista 1-0 com primeira curva direita, na saída da Euleda Motiva. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8, curva 1-8, decimal 9-5, aciona 5-0-3-6, então 3-8-9-5. Decolador 1-0, direita da Euleda Motiva, o controle 0-8 e aciona 5-0-3-6, da 3-8-9-5. São 3895, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Calada, 3195. Solo, 6255, livre para mim. Oceaner 6255, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6255. Pista 99. Agora 54 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível 140, chame controle Ilhéu, zona 201. Uno, Uno 62, Solo 43, libera direita, Solo 1, 2, 1, 19, bom dia. 2, 1, boa. Coringa 29, desce inicialmente para o 080. Vocês não levem um autorizado de decolagem pista 10, vento 1, 80 graus, 1, 1, nós. Livre decolagem pista 10, 3, 1, 9. Com 95, uma pousa. 1895, muito obrigado, bom trabalho. Pouso, tem livre pouso, pista 17, vento 1, 80 graus, 1, 1, nós. O trem está embaixo, travado, livre pouso na 17, o Mike Eco Delta. Torre Salvador, muito bom dia, 4489 da Azul, final de 6 milhas visual. Azul 4489, bom dia, continua a aproximação, hoje o destino 097, aguardando a pista livre. No 097, aguarda a pista livre, 4489. Taxa voo no 556 com 121 no Campinas, 3 horas e 44. Voo no 556, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom dia. Beleza, táxi via Índia, ponto de espera 1895 no 097, bom dia, 556. Oceané 6225, ingressa via Juliette, gate 01, observando o táxi do gol. I-6255, ingressa para o portão 1, observa o voo. 1162, ingresso via Juliette, gate 11, atento ao veículo, follow-me através do gate 8. Sim, ativo, Juliette, 1162. Identificado. 104489. Mike, Eco Delta, Sol, 46, táxi com cautela via Oscar, estaciona a frequência livre. Tarde, bom, no 556, ponte espera 10 para nós. Bom, no 556, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, bom, no 556. 1790, Franz Kose. Pronto. Bom, 1790 para Recife, nível 370, autorizado, via para o ISC 58. Decolagem da pista 10, com primeira curva esquerda, na saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5040, bom no 790. Avisado então 370, perisque 58, decola da 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 208, torre 1895, transponder 5040. Um gol 1790. 1790, correto? Chame pronto para pushback seu momento. Chama na frente. Voo 962, da presente voa Itape. Na 47 está chegada, descendo para o 0620. Voo 1556, alinha e mantém pista no 0. Alinha e mantém pista no 0, voo 1556. Quatro, quatro, oito, nove, solos, quatro, oito, libera a direita, solo, um, dois, um, décimo, nove, bom dia. A direita, 1219, muito bom dia. Coringa 29, autorizado descida até 3 mil pés. Solo, Salvador, muito bom dia, 4489, ligou na porta. Bom dia, Azul 4489, táxi via Alfa Kilo, posição 2 do pátio 3. Salvador Gol 790, puxa acionamento, posição 8. O Gol 790, chamou para o push? Afirmou, 8. Tá, deixa eu imitar, táxi, Gol 790. Não, táxi, 790. Cinco meia meia, decolou 50, controle 1, 208, bom dia. 208, bom dia, 5, 5 meia. Controle, bom dia, 195, 5 meia, 1310, pessoa da L. Salvador está 3191, vai passar 130, subindo ao 340, pode chamar o centro? Ainda não escutou do controle, aguarde. Controle Salvador, muito bom dia, agora 556, 1810, no Brasil da BL. 956, contato radar 360, saída da BL. São 360, saída da BL, agora 956. Então, 3191, agora na escuta do centro, 251-3325. 251-3325, com recife, 3191, bom dia. Chegou o 9556, solicita a presença para o Edmotiva. Solicitado da El. Solicitado da El, vou 9556. Meia dois, desce para o 050. 050, 62.